2, 3, 4, 5, 6, a milha eu vinha vindo com seu novo Vulcabras. 1, 2, 3, 7, 5, 2, e não pensava em nada porque ia trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sapato limpo e dente, já dizia sua avó. Vulcabras de milho agora era 33.